é socadão, é socadão, é socadão, é socadão. Se prepara que hoje à noite eu vou poder, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, calma. Você prepara que hoje à noite eu vou poder, vou botar pra gerar. Cê vai beber. Pois se prepara que hoje à noite eu vou poder, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, calma. Pois se prepara que hoje à noite eu vou poder, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. DJ Marcos Show, o rei das produções de Nova Timoteira. Pois se prepara que...